no ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estamos aqui para apresentar o programa Clube da Fraternidade. Vamos iniciar o nosso programa de hoje com a leitura de uma página do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, psicografia e autoria espiritual de Emmanuel. Tem por título Perante Jesus. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Paulo, Colossenses 3:23. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre, no santuário interior, vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia, não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma, no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo, com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece, a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidades de tratar e seguir são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem, honrar-lhes-á ou desonrar-lhes-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Realmente esta página nos faz aqui fazer uma reflexão acerca do nosso comportamento diante dos fatos da existência. É importante que busquemos cada vez mais um comportamento digno, um comportamento correto diante dos fatos da existência, para que possamos realmente honrar ou desonrar a Jesus, honrar ou desonrar a nossa própria existência, a própria oportunidade que estamos tendo de feitos, de realizações, para que possamos passar para outra existência de maneira equilibrada, de maneira correta. Então nós estamos aqui para isto, para nos auxiliarmos, porque todos nós somos dependentes uns dos outros e, acima de tudo, nós somos dependentes de Jesus, da espiritualidade superior, mas é necessário que nós nos harmonizemos com Jesus, nos harmonizemos com essa espiritualidade superior, para que possamos recepcionar os frutos desse comportamento. Como diz Paulo, e tudo quanto fizerdes, ou seja, tudo quanto fizermos, fazei de todo o coração. Quer dizer, é importante que tudo que façamos, nós façamos realmente com o coração, com o sentimento bom, com o sentimento de fraternidade, como se nós fizéssemos a Jesus e não aos homens. Porque muitas vezes estamos supondo que fazendo algo para o homem, nós não estamos fazendo para Jesus, porque o homem não merece. Nós fazemos essa reflexão muitas vezes. Ah, ele não merece isto, ele não merece esse nosso comportamento. Ao contrário, nós devemos fazer exatamente para aquele que aparentemente não merece, fazer tudo que esteja ao nosso alcance, como se estivéssemos fazendo para o próprio Mestre Jesus. Porque desta forma estaremos beneficiando o nosso próximo, mas principalmente nós estaremos nos beneficiando. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do programa Clube da Fraternidade, nós iniciamos aqui com esta leitura e comentário desta página muito interessante do livro Pão Nosso, de autoria espiritual de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a página número 57 do livro Pão Nosso, muito interessante, muito importante para as nossas reflexões, em que Emmanuel faz uma análise do pensamento de Paulo. E nós, ao iniciar o programa Clube da Fraternidade, que temos a incumbência de apresentar hoje, tendo em vista a impossibilidade material do nosso querido Cristiano, nós vamos primeiro ressaltar essa ajuda dos nossos mantenedores. Nós temos sempre ressaltado essa ajuda, sem a qual realmente fica impossível nós mantermos a atividade da Rádio Rio de Janeiro, que tem levado tanto benefício para os nossos ouvintes. São incalculáveis, são inimagináveis muitas vezes esses benefícios, porque existem irmãos que não podem frequentar a casa espírita, que não podem receber na casa espírita a informação, a palavra de esclarecimento, a palavra de esperança. E irmãos, porque estejam doentes, porque estejam nos leitos dos hospitais, porque já estejam com mais idade, não podem se locomover, ou também irmãos que, em razão de outro motivo, por outro motivo, não podem comparecer à casa espírita, porque professam, seguem muitas vezes outras religiões. E aí ficam constrangidos realmente em ir à casa espírita. Mas podem ligar o rádio na Rádio Rio de Janeiro e ouvir a mensagem esclarecedora da doutrina espírita através da Rádio Rio de Janeiro. Então é muito importante a mensagem que é transmitida através da nossa Rádio Rio de Janeiro hoje para o mundo inteiro. Mas isto certamente não seria possível sem essa ajuda dos nossos mantenedores. Nós recebemos, tanto é importante essa adesão, essa manutenção, essa colaboração, esse sempre dizer presente para as nossas rogativas, para as nossas solicitações. Nós que recebemos aqui, nós estamos recebendo um total de 41 novos mantenedores. Nós tivemos 41 novas adesões através da internet, 20 adesões através do telefone. Então a gente vê como é importante como a Rádio Rio de Janeiro realmente tem despertado aí a confiança dos nossos colaboradores, porque isto é demonstração de confiança na diretoria. Nós temos sempre asseverado isto, e voltamos a asseverar isto. Nós um centavo que recebamos dos nossos mantenedores, nós temos cuidado na aplicação, muito mais do que se fosse nosso, porque se não fosse nosso, nós poderíamos dispor dos nossos centavos, nós podemos dispor, mas os centavos que recebemos, e recebemos muito mais, a verdade é isso, é apenas força de expressão. Os nossos ouvintes estão aí, e muitas vezes isso é que nos impressiona. Isso é que nos emociona, porque nós, muitas vezes nós sabemos que o ouvinte está dispondo de uma importância que lhe fará falta. Essa importância fará falta a esses ouvintes. É o verdadeiro óbolo da viúva. É uma importância que fará falta, mas ele se dispõe a doar essa importância. Por quê? Porque sabem da importância da Rádio Rio de Janeiro, da mensagem transmitida para o mundo da Rádio Rio de Janeiro, pela Rádio Rio de Janeiro. Então, são muitas as adesões. Nós vamos vendo aí, aqui o Clube da Fraternidade, relação de mantenedores inscritos pelo telefone, relação lista de mantenedores inscritos pela internet. Então nós estamos a todo instante, nós estamos recebendo essas adesões. Mas nós temos aqui uma mensagem para demonstrar exatamente isto, para comprovar, ratificar isto que estamos falando. Nós recebemos uma mensagem da Suécia, parece-nos aqui. É uma mensagem do estrangeiro, de pessoa que ouviu a Rádio Rio de Janeiro, lá da Áustria. Vejam só. Olha só a mensagem da nossa ouvinte lá da Áustria, de Paula Closer. Muito obrigado, querida Paula Closer. Se você eventualmente ouvir este programa, receba o nosso agradecimento pela mensagem que você nos envia através do e-mail, através da internet. Paula Closer, lá da Áustria. Fiquei muito feliz em achar vocês na net, pois moro na Áustria e participo de um pequeno grupo espírita aqui. Parabéns pelo bonito trabalho na divulgação desta doutrina libertadora e consoladora. Muito obrigada, Paula. Nós é que dizemos, querida Paula, muito obrigado. Aqui a Rádio Rio de Janeiro agradece as suas palavras carinhosas, palavras de incentivo, porque é isto, queridos ouvintes. Imaginemos os nossos irmãos lá no estrangeiro, lá muitas vezes afastado aqui do Brasil, dos seus concidadãos, durante muito tempo, e estão lá muitas vezes tristes em razão da saudade. Nós ficamos imaginando e de repente conseguem detectar aí, conseguem aqui pegar, captar o som da Rádio Rio de Janeiro através da internet. E aí, se sentem felizes porque passam a ouvir o programa da Rádio Rio de Janeiro. Passam a ouvir a mensagem da doutrina espírita através da nossa Rádio Rio de Janeiro. E aí ela se dispõe a nos mandar essa mensagem. Fiquei muito feliz em achar vocês na net, pois moro na Áustria e participo de um pequeno grupo espírita aqui. Parabéns pelo bonito trabalho na divulgação desta doutrina libertadora e consoladora. Muito obrigada, Paula. Olha, Paula, nós ficamos realmente emocionados com a sua mensagem, que deve ser transmitida para os nossos mantenedores, para os verdadeiros mantenedores da nossa Rádio Rio de Janeiro. Nós somos apenas colaboradores, nós também estamos colaborando aqui com a Rádio Rio de Janeiro, na direção da Rádio Rio de Janeiro. Mas sem este presente sempre dito pelos nossos irmãos, nós não poderíamos estar mantendo a Rádio de Janeiro há tanto tempo no ar. Porque a Rádio de Janeiro, desde o trabalho, vamos dizer, pioneiro do nosso Geraldo de Aquino, já está no ar há mais de 38 anos, 39 anos. Então, divulgando a mensagem consoladora, é como você diz, a mensagem libertadora, a mensagem consoladora da doutrina espírita, porque são muitos e muitos os retornos que recebemos de pessoas que estão aí, realmente estão sendo beneficiadas com o som da Rádio Rio de Janeiro. Agora, nós estamos aqui, além dessa mensagem, dessas novas adesões ao Clube da Fraternidade, que no período de 13 a 26 de maio de 2010 foram mais 62 cadastrados, 41 pela internet e 21 por telefone, totalizando atualmente 5.404 mantenedores. É bem verdade que nós não recebemos todo esse número, porque muitas pessoas ficam impossibilitadas por diversas circunstâncias de continuarem aí com o seu esforço. Muitas pessoas se mudam, muitas pessoas. Mas nós temos esse número, 5.404. Embora esse número seja apenas algo que nós tenhamos, que é, de certa forma, aleatório. Não é isso que recebemos de retorno. Mas nós estamos buscando ter pelo menos 6 mil mantenedores que efetivamente possam colaborar, manter, para que haja uma suficiência financeira da nossa Rádio Rio de Janeiro, estejamos mais tranquilos na administração da Rádio Rio de Janeiro e possamos cada vez mais melhorar a programação da Rádio Rio de Janeiro. Tanto que nós estamos ultimando aqui os procedimentos para a instalação do transmissor. Existe uma dificuldade, porque além de nós termos feito aí o contrato com a financeira, com o Bradesco, para a aquisição desse transmissor, mas para colocarmos no ar, para colocarmos em efetiva movimentação, esse transmissor, utilização desse transmissor, nós precisamos de autorização, nós precisamos de providências que nós estamos tomando para registro, para homologação, para autorização, porque não é simplesmente colocar lá no parque de transmissão o transmissor e colocá-lo em atividade. Não, nós precisamos de autorização, nós precisamos de uma série de providências para que realmente possamos colocar esse transmissor em funcionamento, para instalar e esteja em funcionamento o transmissor. Mas nós estamos lutando para isto, para que seja breve isto, para que nós possamos melhorar o nosso som, para que nós possamos melhorar as nossas condições, até mesmo econômico-financeiras. Porque a transmissão, o transmissor novo vai nos permitir uma redução de custo, de gasto. Então é muito importante que nós continuemos realmente recepcionando esta confiança dos nossos queridos mantenedores. E isto realmente nos, de certa forma, nos emociona e nos tranquiliza, porque nós espíritas, nós temos esta preocupação com a felicidade do próximo, que redunda na nossa própria felicidade. Nós somos felizes fazendo a felicidade do próximo. E esse é o grande objetivo da diretoria da Rádio Janeiro, porque todos nós somos espíritas. Todos nós estamos preocupados com essa mensagem que é transmitida pela Rádio Rio de Janeiro. Então, em razão disto, nós fazemos aí um esforço, nós nos desdobramos e nós ficamos empolgados, nós ficamos emocionados, porque a todo instante nós estamos recebendo essa mensagem de confiança dos nossos ouvintes. São pessoas que nos escrevem, são pessoas que nos mandam e-mail através do computador hoje, facilitado pelo computador, mas muitas pessoas mandam cartazinhas singelas, colhem jornais e aí em órgãos de instituições espíritas, às vezes, e preenchem lá a sua inclusão no clube da fraternidade e nos mandam, nos enviam. Essas pessoas se dispondo a colaborar com a manutenção da Rádio Rio de Janeiro. Então, isso é muito importante para todos nós. Nós nos emocionamos porque é a divulgação da doutrina espírita, essa doutrina libertadora, como diz aqui a nossa Paula, libertadora, é consoladora. Quando nós nos lembramos daquela mensagem recepcionada por Allan Kardec, daquele cidadão que pretendia suicidar-se e que teve lá a sua mão encaminhada para o Livro dos Espíritos que se encontrava lá na ponte da qual ele pretendia se lançar. E aí ele recebe lê aquela mensagem que está naquele livro e manda o livro para Kardec, para o presidente, naquela época, presidente da Sociedade Espírita lá de Paris, fundada pelo próprio Kardec. Então, dizendo que ele também, aquele livro também lhe salvara a vida. Então é o retorno que nós recebemos, é a palavra de consolo que estamos enviando hoje para o mundo inteiro através da internet. É a Rádio Rio de Janeiro, a grande tribuna divulgadora do Espiritismo para o mundo, da palavra que consola, da palavra que educa. A educação, queridos ouvintes, é indispensável hoje para que a nossa sociedade, a nossa humanidade possa se melhorar, possa se encaminhar para o terceiro milênio. E todos nós estamos colaborando para isto. Nós que estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, nós que somos espíritas, nós que estamos colaborando com os nossos centavos, com o nosso esforço para a manutenção da Rádio Rio de Janeiro. Que Jesus nos abençoe a todos. Então, que nos perdoe aí a emoção, realmente é muito importante esta divulgação da nossa Rádio Rio de Janeiro, feita pela nossa Rádio Rio de Janeiro, e ficamos emocionados também com a confiança demonstrada pelos nossos queridos irmãos. Nós ainda nos reconhecemos, queridos irmãos, como criaturas muito frágeis diante das dificuldades que a vida nos apresenta. Nós somos muito apegados às coisas materiais, nós temos dificuldades para nos desfazer das nossas riquezas, daquilo que consideramos riquezas, mas que na verdade são coisas materiais, que nos trazem certamente alegrias momentâneas, mas esta felicidade definitiva só temos obtido realmente nessa doação constante a que nos concita a doutrina espírita. Então, esta é uma felicidade, é uma paz que nós não obtemos com as conquistas materiais. Isto é irrecusável, isso é inafastável. Então, para isto, existe o Clube da Fraternidade. Para isto, existe a Rádio Rio de Janeiro. Então, nós estamos aqui agradecendo a todos os nossos queridos mantenedores. Nós estamos agradecendo a todos aqueles que integram o Clube da Fraternidade. Mas também estamos agradecendo as mensagens que nos chegam, como esta da nossa irmã lá da Áustria, que se dispôs a mandar uma mensagem para a Rádio Rio de Janeiro, agradecendo o simples fato de ter detectado, através da internet, no seu computador, o som da Rádio Rio de Janeiro. E vamos reiterar ainda a mensagem da nossa Paula Closer, lá da Áustria, que nos emociona, que nos incentiva, que nos fortalece para que nós continuemos lutando com todas as dificuldades, porque temos muitas dificuldades para manter aqui, para organizar, para administrar a Rádio Rio de Janeiro. Temos muitas dificuldades, mas a mensagem da nossa Paula é uma mensagem de grande importância para nós. Fiquei muito feliz em achar vocês na net, pois moro na Áustria e participo de um pequeno grupo espírita aqui. Parabéns pelo bonito trabalho na divulgação desta doutrina libertadora e consoladora. Muito obrigada, Paula. Então nós reiteramos, querida Paula, o nosso agradecimento para você e para todos os nossos irmãos que aí se encontram nesse pequeno grupo de que você fala, porque são desses pequenos grupos que a luz sai, que a luz se faz para o restante da humanidade. E a humanidade está certamente caminhando para momentos mais felizes, para melhores momentos, porque não temos dúvida quanto a isto. Nós estamos caminhando para um planeta de regeneração, para uma humanidade mais feliz. E nós, espíritas, nos dispusemos a colaborar nesse caminhar. Nós estendemos as nossas mãos para que todos possamos chegar juntos, a humanidade chegue junto e cada vez composta de um número maior de pessoas, de espíritos, de indivíduos, para este momento de felicidade permanente, para que nós possamos efetivamente, de alguma forma, melhorar as nossas condições, que hoje ainda são precaríssimas em razão da nossa própria conduta. Mas a cada passo, nós nos dispomos a nos melhorarmos. E temos hoje o auxílio da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Então, querido ouvinte, continue prestigiando a nossa Rádio Rio de Janeiro. Continue colaborando com a nossa Rádio Rio de Janeiro. Conforme nós temos aqui, são muitos e muitos os irmãos que se dispõem a se integrarem também, a fazerem parte desta equipe, deste Clube da Fraternidade. O que é o Clube da Fraternidade, senão o Clube do Amor? O clube, essa união, essa de pessoas, de espíritos encarnados, com a assistência dos nossos benfeitores espirituais, certamente, porque sentimos isto a todo instante, com assistência, com o amparo dos nossos benfeitores espirituais, que estão aqui ao nosso lado, para nos fortalecerem, também para nos emocionarem, certamente, porque eles nos transmitem a sua própria emoção. Imaginemos o nosso Geraldo de Aquino, a emoção do nosso Geraldo de Aquino, vendo a Rádio Rio de Janeiro cada vez se ampliando mais, a potência da Rádio Rio de Janeiro se ampliando mais, o som da Rádio Rio de Janeiro, que hoje chega ao mundo inteiro, vai ao Brasil, as pessoas podem captar o som da Rádio Rio de Janeiro através da internet, no Brasil inteiro. O que era apenas para ser divulgado aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, hoje é divulgado para o Brasil e para o mundo. E nós recebemos esse retorno. As pessoas estão ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. Então imaginemos a emoção do nosso Geraldo de Aquino. Imaginemos a emoção do nosso Emil Dario Frambach. Imaginemos a emoção dos nossos companheiros que se encontram na parte espiritual. Então, essa emoção, certamente, eles nos transmitem no momento em que estamos falando aqui do Clube da Fraternidade, de grande importância para a nossa Rádio Rio de Janeiro. Então, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e integrantes do Clube da Fraternidade, continuemos de mãos dadas, porque Para isto, aqui nós estamos. Com isto, nós nos comprometemos em levar para os irmãos necessitados a mensagem de carinho para os nossos irmãos, para esses nossos irmãos. E aqui nós deixamos também um abraço fraterno para o nosso querido diretor de marketing, o nosso Cristiano Moreira, que transmite, que produz esse programa. Então, muito obrigado, querido Cristiano Moreira, por sua colaboração, por sua participação, por seu esforço, esse jovem companheiro que se integrou também aqui à Rádio Rio de Janeiro. O nosso Cristiano Moreira se integrou à Rádio Rio de Janeiro. Então, que Jesus o abençoe, que você continue a prestigiar, a colaborar com a nossa Rádio Rio de Janeiro, para que o som da nossa Rádio Rio de Janeiro se faça cada vez mais ouvido no Brasil e no mundo. Muita paz para todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro.